No paredão clandestino, tá rolando uma maior disputa. A novinha enfrenta o viado fazendo uma metralhadora de puta. Quando toca o som do paredão, rola logo uma coisa absurda. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Joga bebê, vá, vá, vá, vá. E ela vem. E ela vem jogando a bunda, ela vem. E ela vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. E ela vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. E ela vem jogando a bunda, ela vem. Só a voz, oh. No paredão clandestino, tá rolando uma maior disputa. A novinha enfrenta o viado fazendo uma metralhadora de bunda. Quando toca o som do paredão, rola logo uma coisa absurda. Ela vem, ela vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Joga, bebê. Ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Sólio, sólio, sólio, sólio, sólio. Empina a bunda com a cara de mal. Empina a bunda com a cara de mal. Empina a bunda com a cara de mal. Empina a bunda com a cara de mal. E ela vem jogando a bunda, ela vem. E ela vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Joga, bebê, joga, bebê. Bora ver, bora, bora ver, bora. Bora ver, bora, bora ver, bora. Bora ver, bora. Ela vem jogando a bunda, ela vem. E ela vem jogando a bunda, ela vem. Olha o swing, olha o swing, olha o swing. No paredão clandestino, tá rolando uma maior disputa. A novinha enfrenta o viado fazendo uma metralhadora de bunda. Quando toca o som do paredão, rola logo uma coisa absurda. Ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Vamos no paredão, ela vem. Selva paredão, ela vem. Vem jogando a bunda. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando a bunda, ela vem. Joga, bebê, joga, bebê. Joga, bebê, bora, bora, bora, bora, bora. O Maranhão. André Cedeiros, o Mural de Negue Coala. Ela vem jogando a bunda, ela vem. E ela vem jogando a bunda, ela vem. E ela vem jogando a bunda, ela vem. É linha, sólio, sólio. Empina a bunda com a cara de mal. Ó, ó, ó. Empina a bunda. Alô, Edjá! Nascimento Produções, Thiago Ravana! Alô, Rafael Ravana! E aí, bebê? E aí, bebê? E ela vem, e ela vem jogando a bunda, ela vem! E ela vem jogando a bunda, ela vem! Edjá gosta! Ela vem! Ela vem jogando, ela vem! Vem chocando, ela vem! Vem chocando, ela vem! Vem chocando, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá! Ela vem jogando a bunda, ela vem. E ela vem jogando, ela vem. E ela vem jogando a bunda, ela vem. Ela vem jogando, ela vem. Bora, bora, vem, bora, bora, vem, bora, bora, vem, bora. E ela vem jogando a bunda, ela vem.